Campeãs da Semana. Música 11. Primeira posição nas campeãs da semana, Planta e Raiz e Tati Portela, com Linda. Antes, na 12ª, Maroon 5, Daylight. Ainda 13ª, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Na 14ª, Jason Mraz, 93 Million Miles. E o som de Tiaguinho, Desencana. Intervalo, as campeãs da semana voltam já pra você. Não toque no rádio, daqui a pouco, as campeãs. Estamos apresentando as campeãs da semana. As 15 músicas mais tocadas e pedidas durante toda a semana. Um excelente final de semana, as campeãs da semana de volta. E para continuar, tem a 10ª de hoje, Psy, Gentleman. As campeãs da semana. Música 10. Número 10. Alangamula, we rockin' hey, a hanin' gonji. Alangamula, we bikin' hey, a hanin' gonji. Alangamula, arigari, hanagari, hey. Alangamula, we like, we like party, hey. 있잖아 말이야, 이 사람으로 말씀드리자면 말이야, 용기, 패기, 똘끼, 멋쟁이 말이야. 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 말이야. Mato fado gentleman. I'm a Mato fado gentleman. I'm a Mato fado gentleman. Alangamula, we 미끄내야 하는 건지. Alangamula, we 새끄내야 하는 건지. Alangamula,